A vitória imbatível, sempre emplacando. O que era impossível, sempre realizando. Sem dígitos, continuo faturando. Você me ama, bitch, porque tô brilhando. Realizando os planos, avançando. Eu tô brilhando, eu tô chegando. Milhão de grana no banco, jovem chefe brilhando, sempre faturando. Mundo pandêmico, falta oxigênio. Sobreviver é o prêmio do próximo milênio. Mundo traiçoeiro, ratos e cordeiros. A poesia incendeia o jovem artilheiro. MacGregor, campeão mundial. Vou anormal, ela pula no meu par. Tô defendendo meu cinturão pra sempre. Sempre em frente, cheguei de repente. Trapaçando barreiras infinitamente. Mantendo uma carreira forte na mente. Tenho que ser sempre o exemplo, sim. Um longo percurso vencendo até o fim. A vitória imbatível, sempre emplacando. O que era impossível, sempre realizando. Sem dígitos, continuo faturando. Você me ama, bitch, porque tô brilhando. Realizando os planos, avançando. Eu tô brilhando, eu tô chegando. Filha de grana no banco, jovem chefe brilhando, sempre faturando. Faturando. Hey! 2020, baby. Motivação 249. Jovem chefe. Yeah!